Fecheiro 12. Um coração desassossegado. Na tradição de Rui Vens, não havia exemplo tão escandaloso. Três homens na vida de uma mulher era como que uma espécie de aleijão moral de que a própria terra se devia envergonhar. Mas a verdade é que a Marciana fizera essa avaria e ali estava, mais uma vez viúva, quase sem lágrimas, a despachar o Bernardino, o último marido, para o cemitério. O cunhado Daniel, que tratava da mortalha, movia-se entre o dever e o desespero. Honrado e austero, fora casado com uma irmã dela, a Isaura, que falecera há pouco. E aquele parentesco que o obrigava a enterrar-lhe quantos mantilhões arranjasse, custava-lhe os olhos da cara. Uma pessoa está guardada para cada conveniência. Que hás de fazer? É família? Pois aí é que me dói, uma deslavada sem vergonha nem propósitos. E eu depois que a ature. Desde rapaz que lhe tinha uma antipatia obscura, feita de nadas e cada dia mais azeda. Namorava-lhe a irmã, mas era ela sempre que aparecia primeiro, a pretexto de o avisar de qualquer conversa que ouvira a seu respeito. De saber se havia ou não comédias na festa de São Gonçalo, de se queixar das bebedeiras do pai. O Daniel agradecia a prevenção, dava-lhe a informação pedida ou justificava da maneira que podia as fraquezas do futuro sogro e cerrava os dentes mortificado. Estás em ânsias, insinuava ela ironicamente. Estou à espera. Tenho de lavar a louça primeiro. E por que não lavava ela, em vez de se pôr ali de espantalho? O que vale é que era discreto e paciente. Continuava silencioso, até que a namorada surgia, também discreta e paciente, no cimo da escada. E a Marciana, com ar de troça, os deixava em sossego. Nem parece tua irmã, coisa mais reles. Olha que não, estás enganado. Mete-se realmente na vida dos outros, quando não devia. E gosta de levar e trazer. É pena. Mas fora isso, é como o pão. Azedo. Também nem tanto. Cá por mim, não a trago nem com açúcar. Hás de ver que vos dais bem. Não me cheira. Nunca gostei de gente intrometida. Dá tempo ao tempo. Infelizmente, o tempo só reforçou as razões do Daniel, como a própria Isaura teve de reconhecer. Quando se receberam, o raio da rapariga parecia doida. Cantava e dançava, como se fosse a dona da festa. E toda a gente se espantava, com uma alegria tão despropositada. Oh, mulher, tens juízo! Olha que quem se casa é a tua irmã! Ficou pensativa e pálida por alguns momentos, como se a acordassem de uma anestesia e a dor voltasse. Mas retomou o entusiasmo logo a seguir. E foi a última a deixar os noivos em paz no pobre tugúrio onde iam começar 50 anos de felicidade. Com os pretextos mais estapafúrdios, demorava a partida. Conversava, varria, compunha e descompunha à travesseira da cama. Comia pires seguidos de arroz doce. E assim encurtava a noite que os dois desejavam do tamanho da estrada de Santiago. Por fim lá saiu. E o Daniel, enquanto trancava a porta, desabafou. Que cáustico! A Isaura, sabe Deus com que vontade, desculpou-a. Coitada, tem aquele feitio, mas não é por mal. Pois olha que se é por bem, pode limpar as mãos à parede. A obrigação dela, de mais a mais, sendo rapariga, era pôr-se a andar adiante dos outros. Nem pensou. Pensei eu, que estava com vontade de esganar. Se não fosse por serdes vós, senhor, quem sois, bem se diz lá que por causa dos santos se adoram as pedras. Não regula bem, coitada. Ninguém se mandou fazer. E tanto não regulava que um mês depois, do pé para a mão, casava-se também. Rui Vens à missa na sua boa fé e o padre a ler-lhe os banhos. Ficou tudo abismado. Sem ter havido namoro que se visse, ou suspeita de tal, ia ser mulher do Marcolino. Zunzuns no povo. Porque seria, porque não? mas a verdade é que daí a 3 semanas estava arrumada. Na boda repetiu-se a cena do casamento da irmã, apenas com a atenuante de que agora todos se conformavam com aquele entusiasmo desabrido. O festejo era dela, fizesse como entendesse. E lá que se despedia da vida de solteira como ninguém, honra lhe seja. Agarrava-se ao cunhado, que tinha de dançar com ela mais uma valsa, mais outra, que o desgraçado, ainda por cima com malhada no dia seguinte, parecia um mártir a ganhar o céu. Coisa mais disparatada nunca vi. Queixava-se ele a caminho de casa. Isaura, sempre conciliante, punha água na fervura. Entusiasma-se e perde-se da cabeça. Tanto monta a gente a afligir-se como não. O que vale é que isto é uma vez na vida. Na sua sensata e honrada ética de cavador, o Daniel plantava cada ato social, seu ou dos outros, com a fundura de uma raiz. Não concebia a vida sem horas sacramentais, irreversíveis, solenes, como uma sementeira ou uma missa. Mal ele suspeitava que, passados 2 anos, tinha de tratar do enterro do Marcolino e, decorrido mais um, estava novamente nos braços da cunhada a dançar outras valsas, pois se casava em segundas núpcias com o Carvalheira. Eu benzo-me. Até a gente fica não sei como. Faço ideia do falatório que para aí vai. Lamentava-se a mulher, ofendido no seu bom nome. Tem paciência, que se lhe há de fazer. Não penses nisso. Não pensaria, não, se a vida fosse de outra maneira. O pior é que não demorou muito que o Carvalheira esticasse também o pernil. E a cunhada, Deus lhe desse juízo, não tratasse de pôr o sentido no Bernardino. Eu endoideço com semelhante criatura. Parece que anda de caçoada, a querer rebaixar a gente. Deixa lá, que se governe. Não vamos ao casamento e pronto. O diabo é que a Marciana, quando lhe deram a entender que não iam à boda, nunca mais os largou. Vinha, chorava, pedia, contava, jurava que não houve outro remédio. E o bom do Daniel lá teve de aguentar aquilo, a fazer das tripas coração. Felizmente que Bernardino era rijo. E os anos iam esterroando as arestas da vida como uma grade niveladora. A brincar, os invernos tinham passado. Russa, a Marciana, perdera o ar de mula sem rédea. Vergada ao peso dos molhos de lenha e dos cestos de estrume, que Bernardino não era para brincadeiras, metia dó. Parecia uma alma pecadora em expiação. Mas mesmo assim, se encontrava o cunhado, toda ela se rebitava numa conversa sem fim, cheia de calor e de confidências. Que língua de saca-trapos! Agarrou-me na silveirinha que não me largou. A água da poça a perder-se-me e ela, porque assim, porque assado, eu já nem ouvia. Velha e doente, a Isaura deixara muito de defender a irmã. Quando o homem lhe aparecia esbaforido a queixar-se dela, calava-se e continuava a torcer o fuso e a cozer os seus males. Tomaste remédio? Eu não. O meu remédio agora é outro. Deixa de palermices. Trata-me é de comer, que o cemitério tem tempo. Gostava dela com a mesma frescura dos verdes anos e mal tinha olhos para ver como ela definhava dia a dia. Comida de dores. Morreu logo a seguir, 2 semanas antes do Bernardino, que uma pneumonia liquidou também. E o Daniel, depois de enterrar a mulher, não teve outro remédio senão fazer o mesmo ao 3º cunhado que a Marciana lhe arranjara. Com a alma carregada do seu luto íntimo, encomendou-lhe o caixão, chamou padres, assistiu à missa de corpo presente. Mas quando a última pasada de terra rezou a campa do defunto, deu largas à sua indignação recalcada. Bem escusáveis disto, se fosses outra. A Marciana enxugou as lágrimas postiças e levantou a cabeça. Outra como? Já que o não compreendia ou se fazia de novas, não pagava a pena estar sem comodar. De mais a mais, podia finalmente dá-la ao desprezo. Largou e foi tratar das leiras. Embora os bens, agora, lhe não dessem gosto, era preciso granjeá-los, como até ali. Enquanto se anda neste mundo, não há remédio senão fazer pela vida. E mesmo sem a presença querida da velha companheira, lá ia tesourando, podando e curando as videiras. Foi numa tarde de maio, morosa e melancólica, que a cunhada, de repente, lhe apareceu no tapado. Andas contra o míldio? Tem de ser. Houve um silêncio curto. As batatas estão bonitas. Assim, assim. Outra pausa. Merendaste? Merendei. Trazia-te aqui uma pinga. Desconfiado, fitou-a demoradamente. Que estás a olhar? Nem sei. Olha, olha, a ver se descobres. Vão sendo horas. Com a mão crispada na alavanca do pulverizador, o Daniel continuava a observá-la. Será possível? Perguntou por fim. E então? Era alguma coisa do outro mundo? Desabrido, atirou-lhe o nojo à cara. Não estás farta, mulher? Não, pois bates a má porta. Já te não posso valer. Duas lágrimas começaram a cair pela cara dela abaixo. Não é o que tu cuidas que me falta. Estou velha também. O tempo dessas alegrias já passou. Então eu não te entendo. É o meu coração que não se cala. É ele que sempre gostou de ti e te queria. A revelação. Pau para toda a colher em matéria de xanatos. O Rodrigo apareceu em Dailão, num dia de feira, a tocar a gaita dos seus sete ofícios. Uma flauta de capador, que parecia um harmónio a cantar-lhe nos beiços. Temos chuva! Sempre de ironia na ponta da língua, a Matilde, que lavava a louça, antes mesmo de ver a cara do músico, atirou-a, disse dela. Depois é que chegou à varanda. E o Rodrigo apenas a lubrigou, repenicou-lhe cá de baixo uma assobiadela afinada como um madrigal. O homem é doido. Mas era por uma ave de ribação assim, exótica e atrevida, que o seu coração esperava. Reina Dia, amiga de uma resposta a tempo e horas, imaginativa, o ramerrão da terra sabia-lhe a caldo sem sal. Todos os rapazes de redondezas lhe arrastavam a asa. O Arthur, principalmente, queriam lavrar mais uma leira. Bom proveito. E deixava-os penar. Engraçado aquele a dar ao pedal da roda, como se ela fosse a da fortuna. Que diz minha mãe? Mando-lhe pôr uma vareta no guarda-sol? Manda. Enxugou as mãos a uma rodilha, foi ao quarto, deu um jeito ao cabelo, mudou de avental, pegou no chuço e desceu as escadas. Ouça lá, tio homem, componha-me aqui isto. De mil amores, não é preciso tanto, basta que seja bem. Ele sorriu com os lábios grossos, que escancararam uma dentadura branca, sã, de lobo esfaimado. E ela ficou muito séria a trespassá-lo com dois olhos ariscos e sonhadores. Deixa cá ver. Estendeu a mão, onde um anel de ouro falso reluzia. E em menos de um fósforo, tinha o serviço acabado. E foi durante esse breve tempo de espera, a seguir-lhe o movimento dos dedos prolongados pelo alicate, que a rapariga entronizou para sempre, na alma, a imagem do rapaz. Ora, prontinho, está aqui que é uma perfeição. Veja lá, é o que lhe digo. Tomo a responsabilidade. E quanto lhe devo? Não é nada. Essa agora... Também ele, enquanto trabalhava, a fora aninhando no pensamento. É um presente que lhe faço. A que propósito? Nunca me viu mais gorda? Algum dia havia de ser o primeiro. Embora intimamente lisonjeada, reagia instintivamente àquela espécie de compromisso repentino. Costuma-se dizer que favores de gente honrada não se enjeitam. Mas contas são contas. Ande lá e deixe-se de brincadeiras. Já lhe disse? Mau. Não seja soberba, menina. Ou é por causa da insignificância? Para outra vez, será coisa melhor? Começou assim a conversa, e segue-se que nessa mesma noite dormiram juntos. Lá como arranjaram a marosca, não se sabe. Artes do diabo. O dia fora de balbúrdia. As vendas estiveram abertas até altas horas. Bêbados para aqui, ciganos para acolá. O certo é que o Rodrigo entrou às tantas, saiu às quantas. E fecha de segredo. Eram fins de setembro, na força das colheitas. De manhã cedo, quando a Matilde, estremunhada e dorida, chegou à janela, a veiga parecia uma colmeia. Nas vinhas, as mulheres enchiam cestos que os homens em fila indiana despejavam nas dornas, e os carros de bois, a escorrer mosto, cantavam depois pela quelha acima, numa alegria de ouriços carregados. Nos lameiros, os velhos tiravam milho, apanhavam feijões ou recolhiam abóboras. E nos pomares, trepado, o rapazio varejava as nogueiras, coalhando o chão. Arranja-te, rapariga, ou queres ficar aí pasmada toda a vida? Viúva, a Genoveva era uma moira de trabalho a granjear os bens que o homem deixara. Penteia-te e trata de acender o lume, enquanto eu vou apanhar umas maçãs para o reco. Foi, voltou, e a filha no mesmo preparo e no mesmo alheamento. Tu que tens mulher, dá-me a cabeça, faz uma pinga de chá. Pelo dia adiante, aquela névoa matinal foi-se dissipando. À tarde, já mal se notava. No dia seguinte, desaparecera. E o aterro do tempo começou a arrasar o valado aberto. Só 3 meses depois é que tudo voltou novamente ao princípio. Pareces-me mais grossa da cinta. Que admiração! Estou pranha? Pranha? Pranha de quem? De um homem. A Genoveva quis morrer logo ali, mas não morreu. A vida pôde mais do que ela e teve de aguentar a filha naquele transe, que de resto pareceu afligi-la pouco. A estalar o cós da saia, continuava na mesma a caçoar com todos e com ela própria. Diz-me ao menos quem é o pai. Não é o rei, sossegue. Excomungada, com tantos que te queriam para bem, aquele pobre Artur, não lhe faltam burras de carga, é só escolheres. As feições da petisa que nasceu ao fim dos 9 meses da ordem não correspondiam a nenhuma cara conhecida. Por mais que o espírito bisbilhoteiro de Dailão se esforçasse, não havia maneira de arranjar cabeça de turco a quem servisse a carapuça. Foi milagre. Nasceu por obra e graça. E a Matilde ria-se, a meter o bico do peito nos lábios sôfregos e polpudos da pecrucha, que recebeu na pia o nome de Natália. Monótono e rotineiro, o carro dos anos ia rodando. De vez em quando um assobio inquietador feria os ouvidos da povoação. Matilde corria à varanda, mas não era o Rodrigo. Afinal, o Artur veio falar comigo, começou a mãe numa tarde de monda. Quer casar com vossemecê? Parece tola. Contigo, mulher. E fez-lhe a declaração assim? Tu espanta-lo. Aquilo é que é uma paixão. Diz que põe tudo para trás das costas. Tem boa boca. Maldita. Sujas o bebedouro e ainda por cima te ris dos que querem beber. Há por aí muita água limpa, por isso... Faz como entenderes, mas sempre te digo, não cuspas tanto para o ar. Aproveita e dá graças. Graças será demais. Mas hei de pensar. Pensou, repensou, tornou a pensar. Correu à varanda mais algumas vezes e por fim decidiu-se. Diga-lhe que sim. Casaram pouco depois e contra todas as expectativas não houve ralhos nem desavenças naquela casa. A Matilde continuou a mesma caçoadeira. O Artur, o mesmo paz de alma. E quanto a darem-se, pareciam feitos de encomenda. Ninguém os ouvia. Quando chegou a sua hora, a Genoveva morreu consolada. Deixava a filha melhor do que esperava, os bens em boas mãos e a neta criada na flor da idade, com 22 anos abençoados. Do escândalo do seu nascimento, já nem as cinzas restavam. filha do Arthur, a princípio apenas por comodidade de tratamento, o hábito da designação acabara por legitimar a paternidade. E ela própria, que sempre gostara do padrasto, se acostumou a ver nele o verdadeiro pai. Dirigia-se-lhe sempre em primeiro lugar, numa contínua e convicta demonstração de respeito, embora conhecesse de antemão a resposta às perguntas que lhe fazia. Põe um milhão ao sol? A tua mãe que resolva. Desde o primeiro dia que o Arthur deixava a mulher ser dona e senhora. Saía de madrugada, voltava à noite, comia, dormia e no dia seguinte lá ia ele outra vez. Fiel à palavra dada, nunca se referia ao passado. Continuava a ignorar o nome do rival, mas nem a natural curiosidade de o conhecer dava a demonstrar. Tudo se passava como se tal homem não tivesse sequer existido. Depois da morte da sogra, que às tantas tivera de trocar as courelas pela cozinha, era a enteada que tratava da lida da casa. O pessoal cada vez escasseava mais e a Matilde teve de se agarrar à enxada. Mas a rapariga, felizmente, dava conta do recado. Agenciadeira, poupada, limpa, não havia defeito a pôr-lhe e a vida corria como um veludo. Amanhã, se me falarem às batatas que faço, já sabes a quem tens de perguntar. Preocupada com as decisões que teria de tomar no dia seguinte, a cachopa pedia instruções. Era feira, os dois iam regar e ficava sozinha a governar o barco. A mãe, sempre a mesma brincalhona. Se as não quiseres dar, vende-as. A como? A conto de reis? Nem tu sabes que ninguém as paga a mais de 15. A ceia acabara, fora dita a última palavra, podiam ir descansar. Dormiram. E quando de madrugada o casal, apressado, largou para as bajancas, já os vendeiros armavam tendas no Eiró. Era também setembro. E enquanto varria a casa a Natália, ia prestando atenção ao movimento da rua. O barulho dos socos, a chutar no Lajedo, aumentava minuto a minuto. Um automóvel passou a buzinar. O grunhido de uma vara de leitões recebia de vez em quando uma demonstração paciente da porca-mãe que os acompanhava. Às tantas, a melodia de um assobio de capador sobrepôs-se à barulheira. E a rapariga, que tinha uma travessa precisada de concerto, correu à varanda. — Oh, tio homem! — Menina? — Espera aí, se faz favor. — Espero, sim, senhora. Era um velhote, simpático, remendado, que lhe sorriu com uma grande boca desdentada. — Só isso? — Só. — É pena? Pegou no pretalhão, mirou-o durante algum tempo, fez-lhe uns furos, deitou-lhe 3 gatos. Limou, poliu, a olhar de vez em quando furtivamente a cachopa, com 2 pupilas muito vivas e fundas. Ora, prontinho, aqui tem. Quanto lhe devo? Está pago. Pago por quem? Eu cá me entendo. Adeus, menina. Muita sorte é o que lhe desejo. Sorriu-lhe com as rugas todas da cara. Passou a gaita pelos beiços grossos, arrancou dela uma espécie de uivo durido e sumiu-se na multidão, enquanto a rapariga, parva, continuava especada no mesmo sítio. — Não me quis nada pelo concerto, desabafou com a Angélica que passava. O trabalho também não foi muito. Deixá-lo? Sem poder tirar o velho da lembrança, a cachopa passou o dia numa agitação que nunca conhecera. E à ceia, quando a família de novo se reuniu, foi a primeira coisa que contou. Hoje aconteceu uma partida. Mandei compor a travessa rachada a uma mola de tesouras que apareceu aí. E o diabo do homem não me quis nada pelo serviço. Fartei-me de teimar e não houve maneira. Ainda há almas caridosas, largou-lhe a mãe, a disfarçar um baque que lhe dera ao coração. O padrasto é que se fez de novas. — Ah, sim? E ficou bem? — Mal se conhece. — Ora, mostra lá. A Natália foi ao louceiro e exibiu a obra. Deixa ver mais perto. Na sua inocência, a cachopa estendeu o braço e o Arthur, num gesto seco, brusco, arrancou-lhe a travessa da mão e, sem uma palavra, escacou-a no lajedo da lareira.